de fogo. Super Pop. Agora, mais sensacional. Então vamos nessa, Juninho! Alô, Ituia! Alô, família Pop! O momento mais aguardado chegou! É agora! Aqui pra você, o maior show de todos os tempos! O show do Águia de Fogo! Super Pop Live! Águia voou, deixa voar, deixa voar. Vai, essa galera batendo na palma da mão assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. 5, 4, 3, 2, 1. Agora é com vocês. Pop! Pop! Te amo, te amo. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga esse bracinho em cima e bate na palminha, e bate na palminha. Eu quero saber se tem alguém no Paysandu aí, tem? Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu, bate na palma da mão. Torcida do Bicola, bate na palma da mão. E quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Deixa tudo no escurinho, minha produção. Deixa tudo no escurinho, minha produção. Joga o símbolo do Paysandu aí que eu quero ver só a torcida do Bicola. Quem é do Paysandu, bate na palminha da mão. Bem forte, torcida do Papão. Paysandu, bate na palminha, por favor. Só quem é do Papão da Curuzu, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E agora vai! Vamos pra cima, Papão. Que é? Quero gritar campeão. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar o quê? Gritar campeão. E deixa no escurinho. Escuridão. A galera do Remo faz assim, aí só. Agora vamos ver a resposta do ex-almaninho. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Só quem é do Clube do Remo, bate na palminha, bate na palminha. Bota o símbolo do Clube do Remo aqui, bota aí que eu quero ver. Quem é do Leão, bate na palminha e canta, vai. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vocês, oh, oh, oh, oh. Bora chamar. Bora minha TJ, bora amigo. Bora minha madrinha, bora mangalá. Como é que é, Alisson? Vem, jamaicano! 5, 4, 3, 2, 1, já! DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Ele passa muito mal. Bora, jamaicano, agora, maninho. ouvindo, vai! Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, deixa eu parar com... Ao Master DJ Pingo, o Abelha Sound, o Motora Cachorrão, o Maicon da assessoria, o Júnior Paixão, Kilvia Live! Live! Federal, Pacamu, alô Cássia! Que está presente quando eu te preciso, sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos, cê é a vida louca que quer ser patricinha. Só quem é filho de Deus canta, canta, vou tirar o pé! Da onde, da onde? E o que, DJ? Vai, vai, vai, vai! Turn down, come on! Turn down, come on! Chega, jamaicano, eu quero te ver dançando, dançando, dançando! Eu gosto é tu lá na frente, meu irmão. Isso! Vai pro meio, papai! Vai, vai, tá! Todo mundo louco! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melri! Os irmãos, Alisson e Juninho! Chama, chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Toma, toma. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Fica de quatro. Fica, fica, fica de quatro. Vai, vai, vai, vai, gostosa, vai. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Olha só, olha só. só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Vai, maninho, nosso amigo Tabaco! Olha só, olha só. Grande Tabaco tá na área! E a galera velha guarda no pop! Alô, Tabaco, um abraço pra você! Nosso parceiro Fábio Fop! Alô, Fábio Pop, lá de Paragominas! Darielison! DJ Lando! Em novembro foi quando eu te conheci assim. Ellison. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Segura o som! As lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Aí, primo gordo! Leio mensagens. Saulo Pirangueiro também tá com a gente, empresário! Sua imagem de embora não passa. A nossa transportadora tá de volta também! Sai sem rumo. Grande empresário Rafael! Em companhia do grandalhão Anão! Aí, Anão! Alô, Jabá! Alô, Juninho! Opa! Eu errei, te peço perdoe. Nosso piloto da área também! A morenaça com certeza aí! E a madrinha! Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Juninho, toda a galera de São Miguel do Guamá também, obrigado mesmo de coração. Equipe Ferro, a elite do pop também, alô Du! Galera de Bragança também tá no circuito. Abraço do Alisson, do Juninho, do Nandinho e do Tom. Segura que é pop! É o pop! Ah! Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando DJ Ellison. Respire aliviado. E aí, nego? Tanto amor. Você ao lado do seu grande amor, a Lorena Paisandu. Meu parceiro Johnny também tá aí com a gente. Alô, Johnny! Ao lado da primeira dama também. Irmão, tá tudo em casa hoje. Assim que eu gosto de ver. Eu não ia nunca. E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saudinha. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saudinha. Rebola tudo! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar. Oi, oi, mano, oi. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pra sentar, pra sentar. E aí, meu parceiro DJ Chororó! Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Alô, no bolso, o Chororó, o DJ Fito. Pará! Tá todo mundo aí, meu irmão. Aqui. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. A gente deu uma vontade, que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no pão. Vim aqui na favela pra sentar no pão. Graves. vida do leão também. Respondendo, respondendo, respondendo. É na batida, é na batida, é na batida. Agora! Tem alguém do leão aí? Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Peixe faz as mulheres virarem sereia. Um abraço pra você, doutor Rui. Quem faz o sucesso é você. É pra dar moral, meu irmão. Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima. E vai girando esse dedinho, vai girando, girando, girando, girando. Gira tudo. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Foi lá pra casa, a geladeira pega com a tua banda. Depois de Scott, ela ficou animada. E o Fábio Pop? Depois de Scott, ela ficou. É o Fábio Pop de Paragominas. Pop! Já pode ficar pelada, não demora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Cheguei, Ituia. E quem não pode faltar, Elison, é o nosso parceirão Júnior Mecânico. Tua amiga e foi lá pra casa. Faz o assim, Júnior! Ela ficou animada. Alô, Netão, você também, companhia dele? Lambadinha é a filha do Rock Bate Show! Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Se passa pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Show!

Lula. Assessoria do prefeito Antônio Doido de São Miguel do Gomão. Prefeito do Povão. Dia primeiro, dia do trabalhador. Alô, Antônio Doido. Parceiro Júnior Amaral. Luciano Rock, Ceguetinha da mídia, a galera de São Domingos do Cabinho. Eu comecei a namorar. Devagar, senhor. Só pra tentar me consertar. E qual é o papo? Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei. É verdade. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebem. Saudade daquele retorno. Pois é, meu amigo. É, parceiro. Não deu certo, não. E aí? É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Quem tá... Voltou, vai! E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Que eu tô solteiro de novo. E meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Quem tá solteiro de verdade hoje aí, levanta a mãozinha. Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Cadê? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Vem, DJ Alisson! Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, menos. 3, 2, 1, vai, vai! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Casarão vai beijar a boca. Alô, Dedé Show! Cadê Gil Modas, né, meu irmão? Você, lá de São Miguel do Guamá, junto com o Chiquinho da GDB! Aproveitar a noite e fica louca. Alô, Amanda, show! Louca, louca, louca, agora chora no colo da patroa. Louca, louca, esquece ele, fica louca. Louca, louca, agora chora no colo da patroa. Louca, meu coração tá apaixonado! Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então. Galera que manda gelada, Elison! Um pedacinho pra... Alô, empresário Fabrício, alô, cabecinha! Um pedacinho. João Pedro, João Roberto, equipe Camarote! Eu fui caseiro, quando passei eu sou perdão. Minha família sem perdão. Galera balançando a fronteira do ar. Alô, equipe Ferro. Ai, meu Alô, Augusto. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. Nós pegou. Júnior Sem Limites. E você bate show! Me separa, a gente separa e volta. Eu levo um tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente será nem beira. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. E agora? Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história, ela é a dama. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando. E a nossa amiga Estela Bastos. Alô, meu top! Quem é que tá com ela aí? Opa, Elison! A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Eu choro não! Eu não vivo sem você, e você. Verdade, verdade. Sem mim, ela aqui com a gente. Antes ele vir aqui pro meu lado, mas. Eu apronto, ela perdoa, eu é que ele tá na companhia do primo Deias. Aí já viu, né? É uma atrás da outra, meu irmão, meu irmão. Alô, Deias. Olha a estrela, meu irmão. Olha o bate-show. Vai. E a gente brinca e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, chora, sempre rola uma DR. Tchau, Garcia, maninho. Alô, Renan, da equipe J. Lame do Capitão Poço. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou. Bora, Dudu. Manda daí, pai. E você não vive sem mim. Ela me conheceu. Manda aqui o do GL, isso vai passar assim agora. Se me ajeita o reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. A DJ Alice Juninho. Vai, vai. Sigue olhando, mami. DJ Ellison, mixando. Eu tô mixando. Me cansando no ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido. Mas dou um aviso, deixa o telefone que se. Fala, meu padrinho manga! E a prefeita do Ferro Peso, tá aí, Alisson! Live! Padrinha Franz! Sempre no comando do bom piloto! Posso fazer uma abelha, Salge! Fã número 1 do nosso showman! DJ Alisson! Alô, abelha! Vamos brigando como animais! Madrinha França, Madrinha França, Madrinha França. Fala, fala, fala, fala do pop, fala, fala. Live, live, live. E o meu maninho Manga Larga também tá aqui com a gente. Bora, nossa, né, maluco? Nosso parceiro Ítalo Felipe, lá de São Miguel do Guamá, Ítalo. Galera da moto também aqui presente. Acelerando no pop. Aí, Lola, depois do sucesso no carnaval, é só curtir o live aqui, Ritu. Ya comí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Pede para fazer, pede para fazer, pede para fazer. Faz, faz. Y faz a garra do águia. Y faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio! E faz a garra do águia. E faz a garra do alô, águia. Alô, DJ Alisson! E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio! Essas bicadas passam. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a picada. nossa super fúria também. É a galera que deixa o águia furiosíssimo. Olha os homens aí, ó. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do truco. E o truco suave, todo solto. Ei, aí, Joy Benassi. Cada produção é um MC cheio de milhão. São os patrões de Mano Gelada. Alô, Bira. Alô, Sidney Sondré. Alô, Sidney Cabuloso. Alô, São Domingos do Capim. Segura que agora vai tocar o nosso batidão. Bora DJ Alisson, bora DJ Alisson. Um, dois, três, vai. E ela diz. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. DJ Ellison. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que. Nosso amigo Pedrinho Júnior. Alô, Júnior do Imetro. Tá aqui com a gente. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Ele disse assim: Alice e Juninho. Tô indo, Anjinho. O águia está aprovado pelo Imetro, meu irmão. Procurar alguém para amar. Pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Alô, Piquet! Que são, missão! Carlos! LG! Onde é logo mais? Diz aí na internet pra mim! É na cidade do Acará! É o Pop Live DJ Elisoto! Novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do Águia. É só botar e dar-lhe bicada! Toma bicada! Toma! Toma bicada! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma bicada! Toma bicada! Toma! Toma! Toma! Pode, pode, pode! Pode copiar, pode vir com uma batuca! Tudo de novo! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga! Um, dois, três! Dá-lhe, maninho! Vai, toma, sabe, vai, toma, vai, toma, sabe, tô possuído agora, atenção, que desce. É de Dilohan, meu irmão. É de GL, sou meu compadre. Diminuição aqui comigo, rapidinho. Faz volta, você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Alô, Fábio Pop. Oh, olha ali, Alisson. Galera de Paragominas. Estamos com saudade de Paragominas, galera. Rosigão. Toda nossa família aí, Marinho. Deixa que eu vou pegar bacana esse rapaz. É o grande anão. Viviane Batidão. DJ. Esse moleque vai longe, alô, anão. Belense. Tamo junto, parceiro. Um exemplo de DJ mulher no Pará. As nossas asas de LED que a nossa produção criou. Meu amigo Léo Martins. O Lucas não tá aí, não tá aí, sim. Tem que ser os irmãos juntos, Marinho. Dois irmãos. É isso mesmo. Alisson e Juninho. Vai. Por não ter você aqui. E o quê? Uma melodia. que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Como é que é? Dó, ré, ou mi. A nota não sei dizer. Que represente a força dessa paixão. E quem sabe de escola agora? Meu anjo do amor, meu super-herói. Que nunca viveu o amor de ilusão. Cobra da Dádua, a marca oficial da família Pop.